Sobre mim, aquilo que ninguém mais sabe. Ele me entende, pois meus pensamentos não são segredos, estão compartilhados. Meus ambientes são todos cercados pela sua presença, que me recompensa e me faz acreditar. Em todo momento, a qualquer movimento, sua presença estará por lá. Se eu andar ou me deitar, conhece qualquer caminho que eu me ponha a caminhar. A palavra que ainda nem formei em meus lábios já é sabida pelo sábio dos sábios. Uma ciência alta que eu não posso atingir, tão maravilhosa tenho que admitir, pois do seu espírito não há como fugir. Não há, não há. Ou fizer minha cama no inferno, lá também estará o Criador Eterno. Pois não há disfarce que me oculte da tua face, nem as trevas são capazes de me esconder. Não há nada oculto que não possas ver. Vi o ventre da minha mãe a me descer, vi meus ossos se formando, o embrião crescer. Especial, admirável, tua maneira de me conceber. Determinou meus dias, escreveu no teu livro. Já os conhecia quando eu nem estava vivo. Planejar e pensar pra mim o melhor possível. Seus inimigos são meus inimigos, sondar o meu coração e arrancar de dentro dele o que não te agrada. E com tua mão me guie para tua casa, Senhor. Fica comigo, vai comigo e me guia.